que o preconceito. Somos todos iguais, ninguém é mais ninguém, aqui ninguém é mais. Preto ou branco, é tudo a mesma cor. Não existe o preconceito se existe o amor. Mas aqui ninguém entende, aqui ninguém quer ver. Prefere até morrer ao dar a mão para você. Não se coloca no lugar, não tenha humildade. Acha que a cor traz superioridade. Acha tão legal, piadinha ignorante. Sempre usa a diferença pra ficar emocionante. Mas não tenha consciência pra bolar uma piada e coloca esse contexto que não tem nenhuma graça. Só traz desigualdade que se torna obrigação. Diferença racial e tudo isso é em vão. A criança sempre aprende que o preto é ladrão. Palhaçada que vem da mãe, que não dá educação. Mas ninguém aqui é preto e muito menos branco. Nós somos brasileiro e nós nos misturamos. Fazer uma só, a verdade que Deus é maior. Perante a Deus somos todos iguais. Duas fazer uma só, a verdade que Deus é maior. Mas tem gente ignorante que se acha interessante. Estudou lá na Europa e acha que é o melhor. Diz que fala inglês, que fala alemão. Se não fala a língua dos anjos, pra mim tudo é em vão. Porque preto ou branco, pra mim tudo é igual. O maluco tudo sabe, mas não sabe a real que. Perante a Deus somos todos iguais. O celeiro desse mundo onde vive as misturas. Mas ninguém aqui entende, ninguém aqui estuda. O mundo evoluiu e o apartheid não acabou. Comemora a evolução, mas aqui nada mudou. Eu chego a chorar, me lamentar por esse fim. Duas faces é uma só, eu confirmo e digo sim. E tenho certeza de que Deus não quer assim. Duas faces é uma só, a verdade que Deus é maior. Verdade que Deus é maior. Perante a Deus somos todos iguais. Duas faces é uma só, a verdade que Deus é maior. Perante a Deus somos todos iguais. Duas faces é uma só, a verdade que Deus é maior. Duas raças, duas faces é uma só, a verdade que Deus é maior. Preto ou branco, somos todos seres humanos. Abaixa a diferença racial e viva o evangelho. Duas faces, duas faces, duas faces, duas faces, duas faces, duas faces.